Panorama Agrícola para 26 de março de 2013, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira de lua cheia, panorama agrícola de 26 de março de 2013. Um abraço para você, do Eduardo Maier, do Márcio Peixe, eu sou o Mauro Moirer e o ditado de hoje é: a pressa é inimiga da perfeição. Na dica de hoje do panorama agrícola, uma orientação sobre sementes. Você confere também os números da safra da maçã. Aquanegócios Santa Catarina sedia encontro internacional sobre vieiras. E o professor da terra fala sobre plantas adaptadas ao cultivo. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Agricultor, siga as orientações repassadas pelas empresas de sementes com relação ao espaçamento e à densidade de plantas. A dica da Embrapa faz parte das boas práticas agrícolas. Recomenda-se ainda observar o zoneamento de riscos climáticos para a região de plantio e adotar o manejo integrado, tanto de pragas como de doenças. É hora das notícias. A Associação Brasileira dos Produtores de Maçã informa que devem ser colhidas neste ano no país 1 milhão e 5 mil toneladas de maçã. O número representa uma queda de 11% em relação ao total da safra passada da maçã. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa. E acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No programa de hoje nós recebemos o gerente de pesquisa da EPAGRE, Guilherme Ruppe, que vem falar sobre o workshop internacional de pectinídeos. Guilherme, o que, que são pectinídeos? Bom, pectinídeos são moluscos, né, conhecidos popularmente como vieiras aqui no Brasil. Em outros locais é conhecido também como scallop ou em francês como coquille Saint-Jacques, mas no Brasil é bem conhecido como vieira. E esse encontro internacional em Florianópolis será quando? Será entre os dias 10 e 16 de abril agora de 2013. Qual é a ideia do evento? É a primeira vez que ocorre na América do Sul? Exato, é a primeira vez no Brasil será realizado esse evento, que é um evento internacional consagrado, que já ocorre desde 1975, a cada dois anos. A maioria dos workshops foram realizados em países da América do Norte ou da Europa, e a última edição foi na China. Houve uma edição na Austrália e essa vai ser a primeira vez no Brasil. É um evento científico? É um evento científico, que reúne pesquisador, né, de vários países. Para esse nosso evento de abril já temos confirmada a participação de 16 países, né, de representantes de 16 países. E também é um evento que envolve também o setor produtivo, produtores interessados em participar, para trocar experiências, para aprender. Né, é importante a participação também. E a EPAGRE, tendo você encabeçando o processo, está organizando como comissão organizadora, é isso? Exato, a EPAGRE está apoiando o evento, né? Temos apoio significativo da EPAGRE, da Secretaria da Agricultura, da FAPESC, né? E com isso está oportunizando, né, a realização desse evento internacional aqui no Brasil, porque é muito mais difícil para os brasileiros irem participar de um evento no exterior do que trazer esse evento aqui para que o maior número de brasileiros possa participar. Então, essa foi a ideia, né? E esse workshop internacional sobre vieiras aqui em Florianópolis, em abril, as discussões devem girar em torno de que aspectos? Bem, um aspecto importante que vai ser enfocado é o cultivo, né? O desenvolvimento da aquicultura em diversos países, aqui no Brasil, aspectos, né, de produção em laboratório, de crescimento em ambiente natural. Nós temos 3 sessões de aquicultura, né? Uma outra parte importante também vai ser a parte de pesca, exploração de recursos naturais, e depois tem aspectos mais básicos, como ecologia, biologia básica, genética, reprodução. Guilherme Rupp, o pectinídeo é uma vieira, é um molusco? Isso, é um molusco do mesmo grupo das ostras, do mexilhão, né, que são comercializados, que são bastante conhecidos aqui. O aquicultor deve saber a diferença a olho, mas e o produtor, o consumidor, como é que fica? Bem, é muito simples, porque existe aquela concha que é o símbolo do posto Shell, uhum, símbolo da Shell, que parece um leque. Então essa é a vieira, é bastante, né, diferente das ostras e dos mexilhões. Enquanto que as ostras têm um formato irregular, né, os mexilhões têm um formato mais oval, e as vieiras têm aquele formato, né, de leque. E aqui, Guilherme, no litoral de Santa Catarina, é grande o cultivo de vieiras ou o potencial é bom? O potencial é bom, o cultivo não é grande ainda, é pequeno, já existem alguns empreendimentos de pequeno porte instalados, alguns produtores de ostras também cultivando vieiras. O que se deve destacar é que as pesquisas em cultivo de vieiras aqui no Brasil começaram aqui em Santa Catarina, né, ao longo desse tempo, foram desenvolvidos vários trabalhos para o desenvolvimento de tecnologia de produção do cultivo da vieira, né, em parceria tanto pela EPAGRE quanto pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje já se tem bastante informação, né, e essa atividade já está, né, passando por um nível comercial. Correto. Nós agradecemos então o Guilherme Rupp, gerente de pesquisa da EPAGRE, em entrevista aqui sobre esse workshop internacional de vieiras, de 10 a 16 de abril em Florianópolis. É isso, Guilherme? É isso aí. Então, convidamos a quem tiver interesse em participar, pessoal ligado à maricultura, ao cultivo de moluscos, certamente teremos um evento, né, de alto nível técnico aí à disposição de quem estiver interessado. Algum telefone de contato, algum site? Temos um site, sim, é www.ipw2013.com.br. IPW. IPW. Fique agora com o Professor da Terra. Amigo agricultor, observe atentamente os fatores que influenciam a resistência das plantas com relação às espécies ou variedades de plantas. Procure utilizar plantas adaptadas geneticamente para o local aonde você vai cultivá-las, comprovada a sua adaptação. Quanto ao solo, solo de boa fertilidade natural e rico em matéria orgânica, este solo irá contribuir positivamente para a resistência das plantas que você irá cultivar, de preferência para a utilização de adubos orgânicos, pois a matéria orgânica aplicada ao solo aumenta a resistência das culturas devido a seus compostos orgânicos e pela sua diversidade em macro e micronutrientes. A planta irá absorver estes nutrientes conforme a sua necessidade fisiológica, conforme a sua necessidade para o seu desenvolvimento. Utilizar adubos minerais de baixa solubilidade e aplicados de maneira correta, defensivos naturais. Produtos como biofertilizantes, cinzas, soro de leite, que exercem uma ação benéfica sobre o metabolismo das plantas. Amigo agricultor, observe os recursos naturais que você tem na sua propriedade. Passe a utilizar, num primeiro momento, em sua horta e conforme os resultados que você irá observar, passe a utilizá-lo em sua lavoura. Dê um passo de cada vez e faça a diferença, produzindo alimento de qualidade. Evaldo Roberto, da EPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.